Ativa. Love songs are back again. Você combinou no mesmo bate-local. Sempre pontual, cheia de blush naquele rush, toda a chance pro meu galo. Mas você nunca chega. Você quer de mim. Mas quando você chega, cínico, sorrindo cheio de jogo. Eu erro o passo, perco o compasso com esse seu jeito, sexy de ser. Mas você nunca chega. Preciso saber. Sem rumo, saio do prumo com esse seu jeito sexy de ser. Com esse seu jeito sexy de ser. Chupa, chupa, my baby. Com esse seu jeito. Essa dúvida do meu sentimento, por Porque será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, feito folha ao vento. Um arrepio na pele e um fogo por dentro. É um desejo que faz teu coração disparar. Acendem mil estrelas dentro do meu olhar. É sempre assim, não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti. Amor e a paixão jogando flechas em mim. Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Quero te dizer, te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder. Preciso de você. Te amo. Faz tão bem, o meu coração vive dizendo assim: I love you. Só eu sei como eu te amo. Te amo tanto assim. É um desejo que faz meu coração disparar. Acendem mil estrelas dentro do meu olhar. É sempre assim, não muda. Amor e a paixão jogando flechas em mim. Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Quero te dizer, te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder. Preciso de você, te amo. Perto de você não vejo mais ninguém. Quero esse teu beijo que me faz tão bem. O meu coração vive dizendo assim: I love you. Só eu sei como eu te amo. Te amo tanto assim. Só eu sei como eu te amo. Te amo. Te amo. Ela tive muito mais amor com Zezé de Camargo e Luciano, nem mais uma dúvida. Agora faltam 20 minutinhos para meia-noite, horário em Brasília. Temos uma aniversariante hoje. Já cortou um pedaço do bolo, já cantaram parabéns para ela. Com certeza passou o dia hoje comemorando, recebendo muitas mensagens de aniversário, muitos parabéns. E é uma cantora e compositora incrível, maravilhosa. E gravou vários sucessos maravilhosos e hoje está completando 44 anos de idade. É a Marina de Souza Dantas Elali, mais conhecida como Marina Elali. 44 anos hoje e Love Songs faz uma homenagem a essa grande cantora. A gente ouve um dos seus grandes sucessos, One Last Cry, aqui no nosso Cantinho do Amor do Love Songs. Parabéns, Marina Elali. Esse é Love Songs da sua nativa. Um ótimo final de noite pra você. My shattered dreams and broken heart. A man in on the shelf. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all. I gave my best to you. Nothing for me to do. But I've one last cry before I leave it all behind. I've gotta put you out of my mind. Tive muito mais amor com o Gustavo Lima, o embaixador Café e Amor, aqui no nosso Love Songs, no programa mais romântico de todos os tempos. Você participando com a gente pelo 9198-441-6545, agora faltam 13 minutos para meia-noite, horário de Brasília. A Kelsilene Vogianzis diz que é aniversário dela hoje. Parabéns, viu? Kelsilene, parabéns, que nesse novo ciclo você seja muito feliz, tenha muitas conquistas, tudo aquilo que você mais desejar e esteja sempre perto das pessoas que você gosta, viu? Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Oi, Nativa, meu nome é Nanda. Meu recado vai pro meu marido Alex, pro meu filho Samuel. Meus amores, é com muito amor e carinho que eu venho aqui mais uma vez dizer pro mundo inteiro ouvir que eu amo vocês e que vocês são a minha razão de viver. Obrigada por existirem na minha vida. Beijos da sua esposa amada Fernanda, pro Alex e também pro meu filho. Tá aqui curtindo Love Songs. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Andrei Bezerra também passando por aqui. O Antônio Carlos Rodrigues. Oi, Edu, queria ouvir uma música e eu quero oferecer para minha esposa Maria José e dizer a ela que ela é o meu amor, é o meu sol, é a minha luz, é o meu tudo. Cada momento ao lado dela é um presente que eu guardo com carinho. Meu amor, eu te amo mais do que palavras podem dizer. É um recado para Maria José, do Pedro de Ferraz, de Vasconcelos, em São Paulo. Boa noite, Nativa. Aqui é a Sorivane. Eu gostaria de mandar um beijo muito grande pro Bruno, o meu grande amor. E gostaria de falar para ele o quanto eu amo ele e o quanto ele é especial na minha vida. Not worth trying.

Paixãozinha, todo domingo a partir das 9 da noite. Dentro do Love Songs tem o Central do Amor com o meu conselheiro, Guilherme Machado. É isso aí, a sua terapia de domingo, só aqui na Nativa, pra você abrir seu coração. Central do Amor, todo domingo às 9 da noite. Falando de amor, isso é muito Nativa. Incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma coriza incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma dorzinha incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Multigripe tem o efeito multi, que alivia os multissintomas de gripes e resfriados. Se começa com multi, é multi de verdade. Multigripe, é multi mais. Multi. Um em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Pra te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hidracare. Ele tem o fator C, o único com Hidra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hidracare. Cuide de quem te protege todos os dias. O voucher de R$200 vai para você, Priscila Lopes. Chegou a sua vez, 0805. A Priscila fez tudo certinho, baixou o Guia de Motéis Go no celular dela, escolheu lá, mandou os dados dela certinho, escolheu o motel, a suíte que ela vai levar o seu grande amor e avisou a gente no 9198-406-9646. Então faça como ela, é só baixar agora o Guia de Motéis Go no seu celular, se inscrever, fazer o seu cadastro e avisar a gente. Priscila Lopes, parabéns, R$200 para você. Churrasco com os amigos, isso é muito Nativa. Nativa! União Brasil. Sou a delegada Maria Corsato e me dedico à segurança pública há 30 anos. Conheço bem os problemas e soluções para a segurança pública no estado de São Paulo e sei que é preciso união e muito trabalho para transformar a sociedade. E junto com a União Brasil, encontrei um espaço para debater propostas e caminhos para um estado mais seguro. E quero convidar você para fazer parte desse movimento. Filie-se à União Brasil. União Brasil. Eu adoro a Nativa. Nativa! E aí, você tá preparado para grandes emoções? A Nativa vai te colocar no evento mais aguardado do ano! Dia 24 de maio, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Você vai viver uma experiência única. Nelly Music 2026. Com shows de Ana Castela. Olha onde eu tô. Lauana Prado. Tem que respeitar. Hugo Henrique. Ouvi falar. E ainda tem atração surpresa. Vai ser demais. E a Nativa vai te levar pra dentro do show. Venha ganhar seu ingresso aqui com a gente. Nelly Music 2026. Na Mercado Livre Arena Pacaembu. Isso é muito Nativa. Nativa. Oi, coraçãozinho. Oi, meu anjinho lindo. Que bom ter você aqui no nosso cantinho do amor. Bom dia, bom dia. Uma ótima terça-feira para você. Já chegamos no dia 7 de abril. Agora 6:03, horário em Brasília. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Cantinho do Amor. Entre, entre. Fique à vontade. Se aconchegue aqui com a gente. Venha falar de amor. Vamos continuar sonhando acordado com quem a gente gosta. É hora de conectar os corações, de embalar as almas, de sonhar acordado, de pensar em quem a gente gosta, curtindo essas músicas tão apaixonantes. Aí você se inspira, se apaixona ainda mais. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril. A Tânia Simão que mandou pra gente um texto lindo, que diz assim: você não precisa ser forte o tempo todo. Sempre que você achar que, por mais que esteja se esforçando, você não está saindo do lugar, então pense nas árvores. Antes de crescer para os céus, elas crescem para as profundezas. Nem todo crescimento é visível a olho nu. Em algum momento da vida você percebe, não era falta de sorte, era fase de crescimento. E tudo aquilo que parecia confuso estava, na verdade, te preparando. Então sabe o que você faz? Continua. Mesmo devagar, mesmo cansada, mesmo sem entender tudo. Porque você já venceu tantas coisas que um dia você achou que não suportaria. O caminho continua. Mesmo quando você não enxerga tudo, ainda tem caminho, ainda tem propósito e ainda tem história sendo escrita. Respira um pouco, desacelera, tenha calma com você. As coisas vão se ajeitar uma por uma no tempo certo. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Much remains.

Nativa, Henrique e Juliano, evento cancelado aqui no nosso Love Songs. Você pode mandar o seu recado do coração pelo nosso número de WhatsApp, que continua liberado só para você participar do Love Songs. 9198-441-6545. A Flávia escreveu assim: amor de verdade não pesa. Ele chega leve, fica em silêncio, respeita o tempo e cuida das feridas. O amor de verdade não grita, não machuca e não exige explicações. Ele só permanece. Permanece nos dias bons, nos dias ruins e nos que parecem não ter fim. Porque amar é isso. É ser abrigo sem ser prisão. É ser presença mesmo no silêncio. E ser escolha todos os dias. O recado da Flávia Cristiane, que mandou pra gente. Obrigado pelo carinho. Tem mais recados do coração. A Joana Alice também tá aqui com a gente. Bom dia, Edu. Tô aqui também, curtindo Love Songs. Joana Alice Matias, eu amo demais o Love Songs. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela companhia. Tem um recado aqui do Ricardo pra Tânia. Meu amor, eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar tanto por você. Mas você tem um jeitinho incrível que eu nunca vi em mais ninguém. E essas coisas do coração a gente não escolhe. Como dizem, é o próprio coração que escolhe o coração que ele quer amar, que ele se identifica, que ele encontra abrigo, que ele encontra lar. O meu só quer o seu coração. E eu só tenho que te agradecer por tudo que você é pra mim. Por todos os momentos em que ficamos juntos. E que eu sinto que esse amor que eu tenho por você é recíproco. Um recadinho pro meu marido Jonas. É a Wanda. Que é motorista de aplicativo e essa hora tá ligadinho na Nativa, rodando pelas ruas. Dizer pra ele que ele é a expressão mais autêntica do meu afeto, do amor. Aquele que faz meus dias felizes, que me completa. São aí 14 anos juntos e eu só tenho a agradecer pelo super companheiro e amigo que ele é. Te amo, meu amor. Sei que você tá escutando. Te amo, te amo, te amo. Um beijo. Oh, que linda é a Wanda pro Jonas. Cuidem bem de vocês pra mim. Agora faltam 10 minutos pra 1 da madrugada, horário em Brasília. In your eyes and I can see if love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart. We're through before we start. But I believe that we've only just Nativa. Deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam. Nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Agora com essas insinuações, seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam. Nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. A Nativa é muito mais amor com Bruno e Marrone, só pro meu prazer, versão de um grande clássico da banda formada pelo Leone, Esque de Abelha, nos anos 80, chamada Heróis da Resistência. Agora tem um recado para você, Paulo Roberto Freire, do 4957. Você acaba de ganhar o terceiro kit aqui da Nativa, viu? Camiseta da coleção 2026, são três camisetas, você vai ganhar uma, vai escolher uma, depois tem mais duas para você ganhar também. Tem uma camiseta escrita Aproveitar o Dia e o Bom da Vida, na outra Brindar um Novo Encontro e na terceira Explorar o Mundo e Viajar Sem Limites. Mais o kit com shampoo e condicionador de 500ml da Isabelis Cosméticos. Parabéns, Paulo Roberto Freire, tá dado um recado. A partir de hoje é só você trazer um documento seu com foto para buscar o seu kit, tá bom? Tem fone de ouvido, aquele com Bluetooth. Na próxima hora tem mais uma horinha pertinho de você. Me espera daí que eu te espero daqui. Oi, gente, é o Thiago Rocha que tá falando aqui. Eu tenho certeza que você gosta de saber o que anda acontecendo nos bastidores da televisão, no mundo dos famosos. E eu tô aqui todos os dias na Nativa, nas manhãs e nas tardes, pra contar tudo pra você. A Nativa conta tudo com o Thiago Rocha. A gente se encontra, hein? Nativa! Arthur! Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Cidadania é uma conquista, democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa, sonha o futuro e solta a nossa voz. Se serve disso, não perde tempo, já tira o título, fica regular. Se atualiza, faz a biometria, com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Tem brincadeira nova na programação Nativa. No começo da sua tarde, a Nativa te desafia em... Um segundo vale muito! É assim, ó. A gente solta um trecho de 1 segundo de uma música. Se você acertar, ganha din-din na hora. Se não acertar, o valor acumula. E aí, vai arriscar? 9198-406-9646. Porque aqui na Nativa, 1 segundo vale muito! Nativa! Pix Surpresa Nativa. Oi, galera da Nativa, aqui é a Fernanda. Ganhei R$300 do Pix Surpresa da Nativa, tô muito feliz. Hoje é meu aniversário, bora comemorar curtindo a Nativa. Obrigado, Nativa! Nativa. A Nativa é minha paixão. Nativa. Tem horas que tudo que a gente quer é um churrasquinho com a família e os amigos, né? Todo sábado, a Nativa entrega o churrasco completão. Com todo tipo de carne. Vai também o refri, a cerveja, o carvão. O sorteio é na sexta e a entrega é no sabadão. Inscrições no e-mail churrasco@nativa.com.br. Isso é muito Nativa. Com Max Carnes CPC. WhatsApp Delivery. 11 9 6630 1239. Da nossa família pra sua família. Nativa. Nativa FM. Nativa. ZYM 682. 95,3. Planalto FM Estéreo Som. Nativa. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nativa. Oi, paixãozinha, bom dia. Agora 1:02, horário em Brasília. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Cantinho do Amor. Você que ligou o rádio agora, tá tudo bem com você? Madrugada de terça-feira, dia 7 de abril, põe o Edu aí no seu rádio, vai. Me leva com você de carona no seu carro. Põe o Edu no seu fone de ouvido. Deixa eu falar com você até acabar o Love Songs. Põe o Edu na sua caixinha de som. Fica aqui com a gente no Love Songs, curtindo essas músicas tão lindas, tão apaixonantes. Que você aproveita para abrir o seu coração, para contar pra gente como é que tá esse coraçãozinho aí, tá batendo mais forte. Conte a sua história. Me conta como é que foi o final de semana. Você sabe que agora a gente tem o Central do Amor, né? Já foi o terceiro domingo. Semana que vem tem mais. A partir das 9 da noite, horário de Brasília, a gente não tem mais o Love Songs. Aí começa o Central do Amor até a 00h. Com o meu conselheiro, que agora é seu também, Guilherme Machado. E ele vai ajudar você nas suas dúvidas, nos seus relacionamentos. Olha que gostoso. Depois tem Love Songs, da 00h até as 2. E tem a tradução também. Então você participa pelo 9198-441-6545. E eu quero saber como é que tá esse coraçãozinho aí. Tá sozinha? Tá sozinho? Na hora de você escolher alguém, se for escolher alguém pra ficar com você, fique com aquela pessoa que vai se tornar a sua melhor amiga ou seu melhor amigo. Alguém com quem você possa conversar sobre qualquer coisa e saber que não terá nenhum tipo de julgamento. Alguém que vai conhecer as tuas partes mais escuras, vai conhecer as tuas falhas e vai te amar, mesmo assim, de qualquer maneira. Não apesar das suas falhas ou das suas partes mais escuras, mas vai te amar exatamente por causa delas. Não alguém que não pode viver sem, mas alguém que você não quer viver sem.

'Cause honey, you're so could never grow.